Alô, bom dia, TAM 3601, formação Delta, autorização para Congonhas, São Paulo. Quente, voo na terra. 121, senhor. 121-1. Afirma. Salvador, para 3601. Formação Delta, com o AS São Paulo. 3601, pronto, qual é? Sim, senhor. 3601, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 1 no 9, decimal 8. Transponder 5172 para 3601. Ativo, 360, nível autorizado para São Paulo. Passageiro 10, primeira aerovia. Decolar 10, curva à direita, da El, Motiva. 198, controle de saída, 5172, código para 3601. 3601, saída da El, transição Motiva. Motiva, saída da El, transição Motiva. Pista 10, curva direita. Procedimento correto para 3601, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará, estamos no portão 8. Ufa, portão 8, copiando. Próxima série S, chama 2, Salvador, é 118, sinal 9. 2 horas, que obrigado. Faz o teste do gelo do motor. Check, X-ray novembro, obrigado, bom dia. Obrigado, igualmente. Questão 028, operando em toda a extensão. Chame quando tem embaixo travado pela transição de pouso. O voo 9063. Mais travado, voo 9063, toma vista. Voo 9063, pouso autorizado, pista no zero, vento 020 graus, 02 nós. Pouso a 10, confirmando a temperatura de extensão, 03. Voo 9063, afirmo, pista 1028, operando em toda a extensão, senhor. Obrigado. 4 pro Sierra. Pousão 4, puxa, tá, né? Isso, chame táxi 9067. Olá. No solo 20, libera a pista para a sua interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, décima 1, 1, 0. Alô, puxa 10 para a meta 3601. Portão 8, livre, chame táxi 73601. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso. Pode, Juliette. 12, chama o chapéu de ar na outra jogada. 12, pouso autorizado em 0. 12, ajuste, pista no 0. 38 no meio, pouso autorizado, pista no 0. Vento agora de 0,30 graus, 0,2 nós. Solo 24, libera aqui para próxima intersecção à direita. Chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 3, 2, 1, 2. 3, tomador, bom dia, voo 9067, ponte 0, pronto. Bom dia, 9067, a linha e mantém pista no 0. É, mantém, 67. 3, 8, no meio, táxi em via Alfa, chame para ingresso do táxi e Juliette. Ok, chamará para ingresso do Juliette, está bem, está bem. 067, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 3 nós, ajuste 1012. Deve alinhar e decolar, 9067. Para o instalador. 7, tem estação de para 2 metros, altima tem Salvador, irmão 012, autoriza a chegada bom. Do Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, bom dia, prossiga. Bom dia, tinha autorização de voz, pode ser para o bairro principal, ou não tem. Gente, Alfa Yankee Fox inicia G imediato. Gente, então ele se alfa em foto, chame na faixa 3, pronto para ingresso na faixa principal. Ok, obrigado. Cargo 8487, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 03 nós. 7 livre, pouso para cargo 8487. Com 3601, decolado aos 30, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado. Salvador, bom dia, o PAN 3601. 601, contato na terra da Colégio, e uma tenta aí, 60, sério da El. Onda da El? Deve da El, 601. Da El. Aluno 64, Galeão, confirme 5 horas. Apeiro para o Penha 254. Copiando, Xanema 254, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2. O ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Xanema 254. Índia quando pronto, 295, 6253. No solo aos 3-1, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, livrando a frente 4, 8, 7. Brasileta. Do controle, voo 9067, voando Leda. Copiado. Ação está cotejando, assim como na forma de informação, o outro cotejamento, só para confirmar. Eu recebi a transmissão, porém acho que o senhor não recebeu a minha transmissão agora. Afirmo, não tinha recebido na primeira nem na segunda, por isso que foi formou duas vezes, voo 9063. Livrando 8487 da Abson, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador na grip, Pátio 47. Afirmativo Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 47. Gauss com 049. Autorizado, alinhar ele e colar o sinal da 24. A pista altera a sua sala completa, todo disponível? Afirmativo. Afirmativo, compreendeu o mesmo. controlado aos 36, chame agora o controle de Salvador em 1 no 9.8, bom voo. 9.8, boa. 2.1. Charme 2.5.1, meu Deus, é o máximo. Quando o contato na garagem de colagem, submarcando 3.0, após 2.000, beleza. Alexandre, centro Recife, frequências 251, antena 33, do sinal 95. 251, 33, nada do céu, obrigado, bom dia. 5 ONU, chama centro Recife agora, em 25 decimal 1, alterna 3 decimal 9 e 5. 3597, aguarde um último vetor para o local de vetor. Positivo, vai aguardar para 3597. Salvador, bom dia. Aqui é o aviador Alfa Vitor Charlie. Alfa Vitor Charlie, bom dia pra chegar. Bom dia, o Vitor Charlie solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Com 7 para o locador, que agora é esquerda para o 1-0, chama estabilizado. Chama no 1-0, vai reportar estabilizado, 3-5-7. Pode pessoal. Positivo, senhor Vitor Charles, cliente, obrigado. Eu tenho 8953597. 8953597, até mais, tchau. 3517, tráfego avistado, ajuste no 012, cheque 30. Quem dá mais informação? 3517, pouso autorizado, pistão no 0, vento 020 graus com 029. Sim, autorizado, pouso no 0, 3517. Paulo Salvador, aqui vai vir a Alfa Victor Charlie. Podemos ingressar no pátio principal? Até o portão 4, aprovado, mantendo escuta constante, meu término Alfa Victor Charlie. Pois o senhor, mas pela escuta entrar no pátio principal, obrigado. No solo aos 48, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direita 21, transfer aí, 517. Salvador, aqui é o agente Alfa Victor Charlie, estacionado na posição número 4. Obrigado e um bom dia. Obrigado, Charlie. Obrigado, bom dia. 31 no chame táxi. Eco, Galeão 360. 1961, informação Eco, confere. Galeão 360, já tem aprovado, já estou pronto para cópia. Afirmativo. 1961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição, correção. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 1, 19.8, transponder 5422, gol 1961. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, cruzando a direita. Saída da El, após Leda, após direto Irumi. Controle 198, transponder 5422, gol 1961. Protegimento correto, gol 1961, portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarei. Horas Galeão copiado, voo 9031, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 2, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 198, decimal 95, voo 9031. decolar, que estão no zero, fazendo 01 a 0 graus com 02 nós. Confirme com a restrição, senhor. A restrição de 380 metros somente a partir de 11h20 Zulu. Agora 8h10. Última atenção a 2002, chega na volta. Zona decolado ao Zona 1, chama agora o controle de Salvador em 1, no lado de Sinal 8, bom voo. 198, bom dia, bom trabalho. Isso. Salvador, bom dia, voo 9031. 9031, contato no terreno da colégio, motel 3-0, após 2-0. Após 2-0, vou além, tá, voo 9031.